chorando. E eu pedi muito ao Senhor. Eras tu, oh Madalena. Eras tu, eras tu. Bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana. Ora, então cá estamos mais uma vez com mais uma emissão com as manhãs românticas apresentadas por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ora, e para quem trabalha, que tenha um ótimo dia de trabalho, que está muito calor, vocês metam garrafinhas de água à beira para beberem, porque hoje vai ser um dia muito, muito quente. Então, e para quem viaja, que tenha uma ótima viagem, tudo de bom e que façam muito cuidado. Ora, e vamos começar com as nossas músicas. E então, hoje somos 17 de maio de 2022 e estamos com as músicas, as manhãs românticas, mas a gente não pode dançar muito porque já o calor, paramos, já começamos a transpirar. Mas vamos então começar com as músicas e fiquem bem com uma ótima manhã à escuta da Rádio Arco-Íris. Então vamos continuar com a música Eu Sou Tonto de Saudade. Mas não bebi nada, não bebi nada, não bebi nada. Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada. Eu estou tonto de saudades, de

coração. Eu quero lembrar a amizade que trago no meu coração. Sem o seu carinho, você nem vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Como eu chorei. Segredos já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado. Mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Da minha vida. e água nasce da pedra, a pedra nasce do chão, um beijo nasce da boca e o amor do coração. A água nasce da pedra, a pedra nasce do chão, um beijo nasce da boca e o amor do coração. Esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é uma noite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar, e esquecer que nos deixamos, sem nos querer que nos deixar. Fica comigo esta noite, então seremos felizes. Ora, 9 horas e 26 minutos. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas. Espero que estejam a passar um ótimo momento na companhia da Rádio Arco-Íris. Então boa escuta e fique com a Rádio Arco-Íris. Que nos deixou. comigo esta noite e então seremos felizes. Tu vais-te embora e deixas-me assim. Tu vais-te embora e me dizes não. Tu vais-te embora e eu fico pensando e fico triste nesta solidão. Ouvir o Carlos Pires, tu vais-te embora sem dizer adeus. Então vamos passar aqui uma página de pub e a seguir voltaremos às nossas músicas. Então até já. En fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22.

do meu amor ao outro eu fiquei desfeito. E a dor que sinto no meu peito faz-me lembrar de ti. Dar um jeito, esquecer que contigo vivi. Vai embora, eu não te quero mais comigo. Vai embora, tu deste o meu amor ao outro e eu fiquei desfeito. E a dor que sinto no meu peito faz-me lembrar de ti. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que... Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você viveu. Quando foste embora, foram-se os desejos e as loucuras deste nosso amor. Que posso fazer para te ver voltar de novo para mim? Pois tu sabes bem, não tenho ninguém, só te quero a ti. Eu já não consigo mais suportar esta minha dor. Não quero ficar aqui a chorar mais por este amor. Vou vivendo aqui com a solidão, sinto-me perdido. É por ti que chamo, ainda te amo, fica comigo. Estou por ti, apaixonado. Eu quero te amar e também por ti quero ser amado. Estou sofrendo, sozinho aqui. Eu quero voltar a viver contigo, pois já vivi. Amor tão bonito que se perdeu quando foste embora. Foram-se os desejos e as loucuras deste nosso amor. Que posso fazer para te ver voltar de novo para mim? Pois tu sabes bem, não tenho ninguém, só te quero a ti. Eu já não consigo mais suportar esta minha dor. Não quero ficar aqui a chorar mais por este amor. Vou vivendo aqui com a solidão, sinto-me perdido. É por ti que chamo, ainda te amo, fica comigo. Estou por ti, apaixonado. Eu quero te amar e também por ti quero ser amado. Estou sofrendo, sozinho aqui. Eu quero voltar a viver contigo, pois já vivi. Eu já não consigo mais suportar esta minha dor. Não quero ficar aqui a chorar mais por este amor. Vou vivendo aqui com a solidão, sinto-me perdido. É por ti que chamo, ainda te amo, fica comigo. Estou por ti, apaixonado. Eu quero te amar e também por ti quero ser amado. Estou sofrendo, sozinho aqui. Eu quero voltar a viver contigo, pois já vivi. Estou por ti, apaixonado. Eu quero te amar também porque quero ser amado. Estou sofrendo sozinho aqui. Eu quero voltar a viver contigo que já vivi. Apesar dos pesares, será que você abraçados. E quando acordou, não me viu do seu lado. Você pôs a boca no mundo e chorou. Feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos da calçada, brigando com a solidão. Feito eu, com esta paixão escondida, você me guarda em sua vida, e desse amor não abro mão. Será que você já dormiu por aí com alguém e falou meu nome pra ele também? Ficou assustada e depois disfarçou. Será que você já sonhou com nós dois abraçados e quando acordou não me viu do seu lado? Você pôs a boca no mundo e chorou. Feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos da calçada, brigando com a solidão. Feito eu, com esta paixão escondida, você me guarda em sua vida, e desse amor não abro mão, não abro mão. E desse amor não abro mão. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir e agora estão longe daqui. Yeah. já te espero. Não sei que provas queres do amor. Uma rosa tem o seu encanto, vermelhas como a cor do coração. Aceita as minhas rosas que eu garanto. São rosas carregadas, carregadas de paixão. São rosas de maneira, são rosas. São rosas que te dou com muito amor. São rosas, menina, são rosas. Um beijo que te dou em cada flor. São rosas, menina, são rosas. Mas rosa igual a ti eu nunca vi. Recebe estas rosas com ternura. Cada uma leva um beijo dos meus lábios para ti. Por mais que te diga que te quero, por mais que te mando uma flor, confesso que já te espero. Não sei que provas queres do amor. Uma rosa tem o seu encanto, vermelhas como a cor do coração. Aceita as minhas rosas que eu garanto. São rosas carregadas, carregadas de paixão. São rosas, menina, são rosas. São rosas que te dou com muito amor. São rosas, menina, são rosas. Um beijo eu te mando em cada flor. São rosas, menina, são rosas. Mas rosa igual a ti eu nunca vi. Recebe estas rosas com ternura. Cada uma leva um beijo dos meus lábios para ti. São rosas, são rosas que te dou com muito amor. São rosas bonitas, são rosas. Um beijo que te mando em cada flor. São rosas bonitas, são rosas. Mas rosa igual a ti eu nunca vi. Recebe estas rosas com ternura. Cada uma leva um beijo dos meus lábios para ti. Ciel, c'est du soleil toute la journée. 10 horas e 1 minuto e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris, com muitas, muitas belas músicas que temos por emissão nas manhãs românticas. Então, estamos à escuta do Vandalusa. Sei que te perdi, então tenho que a procurar, não é? Então, bom dia e uma ótima escuta aqui na nossa Rádio Arco-Íris. Então, até já. Que sonhamos tu e eu e as noites lindas que vivemos. Já doeu tempo demais ficar sem ti. Não fui o culpado do que aconteceu. Porque dessa história de amor quem perdeu fui eu. Tudo acabou e só ficou do nosso amor a desilusão. São duas vidas, um só passado, mas fica em nós a ternura e paixão. Porque o destino ficou traçado quando disseste cada um para seu lado. Eu fui escravo dessa ilusão, foi um caso encerrado. Acabou até os sonhos que sonhamos tu e eu e as noites lindas que vivemos. Já doeu tempo demais ficar sem ti. Não fui o culpado do que aconteceu. Porque dessa história de amor quem perdeu fui eu. Já ficou do nosso amor a desilusão. São duas vidas, um só passado, mas fica em nós a ternura e paixão. Porque o destino ficou traçado quando disseste cada um para seu lado. Eu fui escravo dessa ilusão, foi um caso encerrado. Ora, e vimos de ouvir então Vandalusa, sei que te perdi. Então começamos e continuamos com uma linda canção que tem por título A Cabecinha no Ombro. Então, se quer chorar, mete a cabecinha no meu ombro e chora. Então vamos ouvir esta linda canção. Estamos com Eduardo Costa. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Chora saudade minha, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade minha, se ela vai embora, se ela vai embora. Gosta de mim. Sua cabecinha, o meu ombro chora e conta logo suas mãos todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero seus carinhos, porque eu vivo tão sozinho. A saudade minha, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade minha, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Vimos de ouvir Eduardo Costa, põe a cabecinha no meu ombro e chora. E vamos continuar então com mais uma linda música que tem por título Cuida de Mim, Deus. Então espero que Deus cuide de todas as pessoas que precisam. Então vamos escutar esta linda música. Olha, vocês estão ouvindo a emissão As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. E desejo um ótimo dia de terça-feira a todos que estão à escuta da rádio e não só, a todo mundo. O que interessa é a saúde, que o resto depois vem, não é? Então vamos a isso. Boa escuta e fiquem na Rádio Arco-Íris. Porque ela só quer ver meu fim. Sei mais o que faço. Já perdi todo o espaço que existia ao meu redor. O coração está apertado, o meu peito sufocado. Estou ficando mal e pior. Eu preciso de uma luz que ilumine o meu caminho. Eu preciso de alguém, que eu estou tão sozinho. Deus, me ajude, estou tão só. Me vejo no espelho e tenho dó.

se passou, mas dizer que hoje eu sou teu amigo. Só queria falar-te um minuto e ver que estás bem. Tu mereces amor e carinho mais que ninguém. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. vez no faz mal. Cá vou andando, perto de viver, mas sempre cá sonhando. Podes pedir, espalhar o meu fracasso, virar a cara quando por ti eu passo. Nada me faz, sabes porquê? Fecho os meus olhos e és minha outra vez. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Se tenho amor, tenho amor, que já não tenho acordado. Mas ao menos a sonhar. Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor, tenho amor, que já não tenho acordar. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Ora, 10 horas e 31 minutos, então estamos à escuta de Tony Carreira, Sonhador, Sonhador. Então, e vamos ficar aqui com 4 ou 5 canções de Tony Carreira para vocês ouvirem aí desse lado e estarem bem todos de saúde. E façam muito cuidado, pois vai estar muito, muito calor. A gente aqui no nosso estúdio já tem aqui marcado no ordenador 28 graus. Não sei se está bem, se está mal, mas deve ser o dia mais quente, vai ser hoje. Então, cuidem-se bem de vocês. Magia feiticeira deves ter em ti, mulher. Quando estou à tua beira, o céu parece descer. Brilham mais que o firmamento os meus olhos vendo os teus. Ganham asas com o vento e ninguém voa mais do que eu. Mais do que eu. Sinto que a teu lado vou mais alto que o condor. Fica desvendado. Leva-me ao céu, leva-me ao céu, leva-me ao céu. Que loucura mais que estranha, tua presença desperta. Essa droga que me apanha, és paixão que me liberta. mais que nunca a limpeza do meu ser. Quando o meu corpo se junta com o teu e faz prazer, que prazer! Sinto que a teu lado vou mais alto e com dor. Fica desvendado o mistério do amor. Sinto que a teu lado fico mais perto de Deus. Seja teu, leva-me ao céu, leva-me ao céu, leva-me ao céu, leva-me ao céu. Sinto que a teu lado vou mais alto no condor. Fica desvendado o mistério do amor. Sinto que a teu lado vou mais alto no condor. Fica desvendado. Se o grande amor surgiu para ti, pois respondeste minha chura e eu vi. Vi que sou ainda fundo em teu viver e mais do que amiga, ainda sonhas voltar a ser. Teu caminho em nada mudou e também que o destino só te diferente nos reservou. E acabei por disfarçar com um adeus tão magoado. Talvez com medo de voltar ao passado. Pois vi que sou ainda tudo em teu viver e mais do que amiga, ainda sonho voltar a ser. Vi que o teu caminho em nada mudou

conduz o tempo contigo. Não custa passar, vamos seguir nesta estrada e sempre te amar. Minha Xaninha, minha coisa linda, minha menina, és minha alegria. Eras tudo o que eu sonhava, para sempre serás a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. Você morreu pra mim, só quero choses sans regarder et tu t'en vas. Je reste là dans mon silence, cœur déchiré. Et tu t'en vas sans même regarder cet enfant sorti de toi. Son premier mot, c'était maman, mais tu t'en vas. Il grandira sans toi, n'en fais pas trop pour lui. N'en fais pas trop pour moi, allez, va vite ta vie. Je l'aimerai pour deux, il m'aimera pour toi. Quand l'un sera malheureux, l'autre sera toujours là. Je serai là, rien que pour toi. Je t'aime trop.

2. La FM en couleur. Inventaram o mexe-mexe, eu vou mostrar. Quem provar o mexe-mexe vai mexer até cansar. Essa é uma dança nova que chegou e vai ficar. Mexe, mexe, eu vou mostrar. Quem provar o mexe, mexe vai mexer até cansar. Essa é uma dança nova que chegou e vai ficar. Põe as mãos na cintura, joga o corpo pro lado. Mexe, mexe com as cadeiras, para frente, para trás. Quem não pode mexer, ou é velho ou cansado. Mas quem pode mexe, mexe, quando acaba pede mais. Mexe, mexe, eu vou mostrar. Quem provar o mexe, mexe vai mexer até cansar. Essa é uma dança nova que chegou e vai ficar. Mexe a moço, rapaz, a vizinha do lado, a vovó e o vovô até que em girocampa. Todos devem mexer, o patrão empregado. Mexe, mexe todo mundo até o baile terminar. Inventaram mexe, mexe. Mexe, mexe, eu vou mostrar. Quem trabalha o mexe, mexe. Vai mexer até cansar. Essa é uma dança nova que chegou e vai ficar. Mexe, mexe, eu vou mostrar. Quem provar o mexe, mexe. Vai mexer até cansar. Essa é uma dança nova que chegou e vai ficar. Estavas tão bonita, de branco meu bem. Com as asas de um anjinho, tão belas por trás de ti. E o amor de uma vida, começou para mim. Essa imagem linda nunca mais esqueci. Parecias uma santa levando a dor. Tua beleza era tanta junto a Deus, Senhor. Apaixonou-se para sempre nessa procissão. Foi na procissão da aldeia que o amor nasceu. Estavas tão divina, olhando para o céu. Vela iluminando teus olhos e o teu ser. Toda a minha vida voltou a viver. E essa imagem linda jamais vou esquecer. Parecias uma santa levando a junto a Deus, Senhor. Parecias uma santa e o meu coração apaixonou-se para sempre nessa procissão. Levando andou. Tua beleza era tanta junto a Deus, Senhor. Parecias uma santa e o meu coração apaixonou-se para sempre nessa procissão. Você pode revirar o mundo. sete minutos. Então estamos à escuta de Eduardo Costa, eu acredito. Então, e a seguir vamos ficar com Leandro. Tudo por amor, que mal te fez eu. Então, boa escuta na Rádio Arco-Íris. E daqui a pouco estamos a chegar ao fim da nossa emissão. Estamos apenas de meia hora da emissão As Manhãs Românticas. Então, boa escuta e fiquem na Rádio Arco-Íris. Então, até já. Entendo porque não me falas e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalhas quando tens conversas sobre mim. Sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como farrapo. Como se eu fosse um pudim de sim. Porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como um farrapo. Amor, que mal te fizer gostavas dos meus, então disse adeus, só porque te amava. À terra deixei de voltar e de visitar minha velha casa. Os meus companheiros esqueci por causa de ti, que me consumias. Até dos meus pais me afastei, fiz coisas eu sei que tu nunca fazias. Estava enfeitiçado, meu Deus, deixei de ser eu e fiz tudo o que querias. Eu por ti deixei tudo o que tinha, fiquei sem ninguém. Meus amigos e minha família, meu pai. Tão abandonados, os meus companheiros esqueci por causa de ti, que me consumias. Até dos meus pais me afastei, fiz coisas eu sei que tu nunca fazias. Estava enfeitiçado, meu Deus, deixei de ser eu e fiz tudo o que querias. Acabei de saber, só me resta dizer. gosto de pensar que estas palavras um dia por mim iriam ser faladas, mas acabei de saber que te vou mesmo perder e só me resta dizer. Ora, 11 horas e 41 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final e estamos então à escuta de Leandro, estas lindas, lindas músicas. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã também na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Então, vamos à música. Ora, então, e hoje, como escolhi de cantor, foi Leandro, que vou estar aqui praticamente com músicas dele até ao meio-dia. Então, boa escuta, boa continuação e fique na presença da Rádio Arco-Íris. Mas o resto não, vives a noite e o dia, entre o ficar e o partir, entre quem és e quem foste, por isso dou-te hoje só para decidir. Qual de nós os dois queres a teu lado, por favor tens que dizer-me, pois não te quero dividir entre eu e ele. Amor não pode ver três corações. Qual de nós os dois queres ter na vida e ter na cama contigo? Ou queres-me a mim ou queres o teu amor antigo? Já não aguento, diz-me qual de nós os dois. Juras-me que eu sou o teu mundo, e o que passou, passou. Mas antes que a noite acabe, tantas vezes sais de mim e dele vais matar saudades. Só que tu bem sabes, tens que decidir. Qual de nós os dois queres a teu lado, por favor tens que dizer-me, pois não te quero dividir entre eu e ele. Amor não pode ver três corações. Qual de nós os dois queres ter na vida e ter na cama contigo? Ou queres-me a mim ou queres o teu amor antigo? Já não aguento, diz-me qual de nós os dois.

Só quis saber a paixão que eu pensava que era dois. Mas meu pobre coração viria a sofrer depois. Quando o sonho acabou do teu lado, logo partiste para outro igual a mim. Mas eu juro que se um dia nos cruzarmos, estejas tu com quem estiveres, eu vou dizer-te assim. Falsa, toda a vida foste falsa, e eu estava cego de amor e acreditei. Tudo, enganado, dei-te tudo, até os meus melhores anos eu te dei. Falsa, toda a vida foste falsa, inocente, entreguei-te o meu melhor. Nada, eu por ti fiquei sem nada, se hoje tenho alguma coisa. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Despertaste em mim o sentimento mais bonito de sentir. Ai, só tu consegues transformar da pior tristeza nas maiores alegrias que tu me podes dar. Eu descobri que és a mulher da minha vida. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. E foi assim. querendo se dar. Já foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou seu namorado. Eu sou seu novo namorado, com muito prazer, apaixonado. Tava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que facinho logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Pois então, meus amigos, e assim chegamos ao fim de mais uma emissão das Manhãs Românticas. Espero que tenha sido do vosso agrado, que por mim tudo se passou bem esta manhã. Teve uma manhã ótima e calorosa aqui, que aqui dentro está muito calor também. Então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, com muito gosto da nossa presença, na presença da Rádio Arco-Íris. Então, só tenho-vos a dizer, até sexta-feira próxima, se Deus quiser, com a emissão que vai ter o título por emissão de O Fim da Semana à Porta. Então, até lá, vocês cuidam-se bem, façam muito cuidado, porque este calor é muito falso, é calor que ainda não é de verão, mas é tempo rajoso e tenham muito cuidado. Se vier chuva ou trovada, vocês metam-se um abrigo. Então, até lá, um ótimo dia, um bom fim de dia e tudo de bom é o que eu desejo a vocês. Até lá, vocês vão ficarem com a RTP Internacional e, por minha parte, um ótimo bom dia a todos e o meu muito obrigado. Até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e muita, muita coragem e saúde. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. O chefe da diplomacia europeia diz que a Finlândia e a Suécia têm a porta aberta para a entrada na NATO. Josep Borrell acredita que as objeções manifestadas pela Turquia são ultrapassáveis. A Sociedade Portuguesa de Ginecologia defende uma aprovação de licença menstrual em território português. Espanha deve tornar-se hoje o primeiro país europeu a permitir faltas ao trabalho por parte de mulheres que sofrem de fortes dores menstruais. Previsão de céu parcialmente nublado em Portugal continental, chuva em geral fraca a norte do sistema montanhoso, Monte Junto Estrela, Madeira. Céu nublado, Açores também com aguaceiros. Notícias, edição, Frederico Moreno. Portugal registrou o maior crescimento económico da União Europeia durante os primeiros três meses do ano. O Eurostat aponta para um aumento do PIB português de 11,9% entre janeiro e março, comparando com o mesmo período de 2021. Esta tendência de crescimento da economia nacional, divulgada hoje pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia, está em sintonia com as projeções feitas ontem por Bruxelas, que apontam Portugal como o país que deverá crescer mais em termos económicos durante este ano de 2022. A Turquia não vai impedir a expansão da NATO, é a convicção do chefe da diplomacia europeia. À entrada esta manhã para uma reunião com os ministros da defesa dos 27, Josep Borrell desvalorizou as críticas do presidente turco à entrada da Suécia e da Finlândia na Aliança Atlântica. Tenho a certeza que o Conselho Europeu apoia totalmente a candidatura da Suécia e da Finlândia à NATO. Eles receberão um forte apoio, tenho a certeza de todos os Estados-membros, porque isso aumenta a nossa unidade e torna-nos mais fortes. Eu sei que a Turquia colocou algumas objeções, mas espero que a NATO as consiga ultrapassar. Chefe da diplomacia europeia em Bruxelas, esta manhã, onde estão reunidos os ministros da defesa dos 27 para discutir vários assuntos, como a invasão da Ucrânia. A Ucrânia, que revela que está a trabalhar nas próximas fases de evacuação do complexo metalúrgico de Azovstal. Ontem foram retirados do local cerca de 250 militares, alguns deles com ferimentos. Agora, a vice-primeira-ministra ucraniana anuncia nas redes sociais, na internet, que o governo de Kiev pretende continuar esta operação de retirada de pessoas que se mantêm entrincheiradas em Azovstal, na cidade de Mariupol. Alguns dos militares retirados foram retirados para territórios controlados por separatistas pró-russos. Entretanto, o Ministério Russo da Defesa considera que estes 250 soldados foram feitos prisioneiros. Portugal devia seguir o exemplo de Espanha em relação à licença menstrual. A ideia defendida pela Secretária-Geral da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, no dia em que o Governo de Madrid dá luz verde a uma lei que permite que as mulheres que sofrem de fortes dores menstruais possam faltar ao trabalho até três dias por mês, Margarida Martinho considera que a licença seria um verdadeiro avanço civilizacional. As mulheres que, associadamente ao seu período menstrual, têm queixas, nomeadamente dor, incapacitantes para o exercício da sua atividade, possam ter acesso a este tipo de licença. Mas 10 a 20% das mulheres em idade reprodutiva sofrem de dores menstruais incapacitantes. Falta a valorização dessas queixas. Tudo isto é um processo que, ao longo do tempo, as queixas ligadas à saúde da mulher cada vez mais têm vindo a assumir maior importância. A secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Ginecologia a defender que o governo português deveria seguir o exemplo de Madrid. Espanha deverá tornar-se hoje o primeiro país europeu a aprovar a licença menstrual, que já existe, por exemplo, no Japão e na Coreia do Sul. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão classifica de verdadeira pandemia a pressão arterial alta. Entrevistado esta manhã à Antena 1, o presidente Luís Bronze sublinha que uma das grandes causas deste problema de saúde é o consumo excessivo de sal. A hipertensão é uma pandemia, só que ao contrário da pandemia da qual estamos em fase de sair, o contágio é cultural. Eu explico. Um consumo exagerado de sal, e há que dizer que os portugueses consomem o dobro do sal recomendado. O sal recomendado é à volta de 6 gramas dia e nós consumimos em média mais de 10. Como a hipertensão é uma doença silenciosa, o presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão aconselha a medição regular da pressão arterial, por exemplo, de 6 em 6 meses. A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros vai anunciar ao fim desta manhã o plano do governo de Boris Johnson para a Irlanda do Norte. Nova legislação destinada a substituir partes do protocolo da Irlanda do Norte. São alterações unilaterais que entram em choque com Bruxelas. Rosário Salgueiro. Aumenta a tensão entre a Comissão Europeia e o Reino Unido, no centro do turbilhão diplomático, o protocolo da Irlanda do Norte. O governo de Boris Johnson quer alterar unilateralmente partes do acordo assinado com Bruxelas. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica promete apresentar esta terça-feira na Câmara dos Comuns legislação que concede aos ministros o poder de ignorar partes do protocolo. Assinado como parte do acordo do Brexit em 2019, o protocolo foi elaborado para proteger o mercado único da União Europeia após a saída do Reino Unido em janeiro de 2021. Os negociadores do Reino Unido e da União Europeia concordaram na altura que seria muito difícil, por razões económicas e de segurança, aplicar as regras comerciais da União Europeia na fronteira terrestre entre a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, membro da União Europeia. Por isso acordaram instalar controlos alfandegários e sanitários da União Europeia às mercadorias britânicas assim que chegassem aos portos da Irlanda do Norte, que continuariam a fazer parte do mercado único de mercadorias da União Europeia. O executivo de Boris Johnson, que assinou o acordo, quer agora alterar o documento, legislando que internamente, sem consentimento de Bruxelas, sejam ignoradas algumas dessas verificações alfandegárias ou sejam removidos alguns encargos fiscais. A correspondente da Antena 1 em Londres com estas últimas informações. O governo de Boris Johnson prepara-se para contrariar o entendimento alcançado com Bruxelas após o Brexit devido à situação na Irlanda do Norte. Vai ser um fim de semana de agosto. As temperaturas vão ultrapassar os 35 graus em alguns locais do país. A explicação é uma massa de ar quente vinda do norte de África que pode também trazer algumas poeiras. A meteorologista Paula Leitão diz que as temperaturas vão começar a subir já a partir de quinta-feira. A temperatura deverá subir até sábado. Na sexta-feira será o dia com a subida mais acentuada e as temperaturas vão outra vez ultrapassar os 30 graus ou os 35 graus até nas regiões do Alentejo. Quanto à poeira atmosférica, na quinta e na sexta-feira pode haver alguma poeira atmosférica no ar. Neste momento não parece ser um episódio muito gravoso. Poeiras vindas do norte de África, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a subida acentuada das temperaturas vai também contribuir para um risco de incêndio mais elevado. Notícias edição Frederico Moreno, a Antena 1 em simultâneo com a RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Passam 8 minutos das 11 da manhã. Seja bem-vindo à segunda parte das manhãs da RDP Internacional. Ficamos juntos até à 1 da tarde. Eu sou a Karina Jorge, ainda sem a companhia do meu partner, ou então, como eu gosto muito de dizer, o meu partner, que só regressa então na próxima quinta-feira. Deixe-se ficar, aproveite bem, divirta-se. RDP Internacional. E se houver bom ritmo para darmos mais um passinho de dança, esta terça-feira está assim, está dançável, está gostosa para chuchu. Coração à descrição, é assim que se chama esta dos Dalva. Dance, dance, vai ver que vai gostar. Internacional no WhatsApp. Não há dúvida.